Acho que tá pegando aqui nessa serralheria, mano. Acho que eu vou deixar o currículo aqui, mano. Pra saber, né? De repente eu consigo. Pois não. Bom dia. Bom dia. Poderia deixar um currículo? Currículo só por e-mail. Ah, tá bom. Muito obrigado. Por nada, boa sorte aí. Não é possível. Tem uma serralheria. Tá pegando o currículo pela internet. Oh, meu Deus, tenho que me atualizar. Ele só queria ter uma bela donzela, uma goma pampa, respeito na favela. Cuidar da mãe, do pai, do irmão. Moleque firmezão, com pouca ambição. Sem trampo fixo, com várias profissão. De sobra tem coragem, muita disposição. Segundo grau completo, tá firmeza. A maioria pensa assim, que tristeza. 20 e poucos anos, mais um desempregado. De bico em bico, levanta os trocados. Tá atrasado, se pá, parou no tempo. A tecnologia avança até no gueto. Computador, internet, lan house, R1 estilo, Hilux, Audi, 9mm, Uzi, .50, AKG3, branca pura com maisena. Assim caminha a comunidade, compadre. Os moleque pesadão e as cachorra late. Se perder é facinho, é meu tru. Pancadão, balinha, uísque, Red Bull. Vem fechar com nós, moleque. Ele foi chapando nas novinhas. Um, dois, um, dois, um, dois. Mó brisa, acompanha, se atualiza. E aí? Porra, mano. Firmeza total, mano? Da hora essas câmeras de vocês aí, mano. Da hora, né? Os panos novos, os boot da hora. Isso mesmo. As minas princesonas, mano. Então, vou colar no peão ali, tio. Não é quente, mano. Vamos chegar com nós? Não, mano, eu vou sim, mano. Demorou, Pô, é então. muito louco, mano. Gostou mesmo? Nunca tive uma noite dessa aí na minha vida, tá ligado? Demorou. Eu Fechar então, vou, mano. vamos fechar Com com nós vocês, então. com vocês. Legal. 2 dias depois ele volta pra casa. O pai brabão, a mãe desesperada. Jejuando, orando, fazendo prece. Foi no DP, também no IML. Vai saber, né? O mundão é violento. Sequestro, chacina, só mau pensamento. Ficou sabendo que ligaram da agência. Não dá mais tempo, era pra onde? Com urgência. Mas tá firmeza, fechou com os mano. Correndo certo, foi logo simultâneo. Chegou nos panos, chegou com as notas. O pai feliz, a mãe toda nervosa. De onde vem esse dinheiro, menino? Não esquenta a coroa, arrumei o trampo fixo. Ninguém sabe, ninguém viu como foi. Só sabe se moscar, com ele é sem boi. Na cena do louco, ligeiro, cuidadoso. Ardiloso, catador nervoso. Sem vacilo, distração, sem atraso. Clique, clique, pá, só em último caso. Dia após dia, ano após ano. O mesmo cara, tio, o mesmo mano. Conceituado no crime, na quebrada. Espelho pro mais novo, sonho da mulherada. Ô, tio, e aí, tá firmão? Ô, firmão, é nóis. E aí, como você tá? Tá suave? Não, tô suavão, mano. Ô, tio, lugar aqui da Então, hora, hein? pode curtir aí, mano. Tudo nosso, tá ligado? Ô, eu agradeço, Vou tomar mano. um uísque, uns baratos aí. Ô, é nóis que tá, mano. Não, fechou, mano. É quente. E a coroa, tá firmão? Graças a Deus, mano. Isso mesmo. Então, pode colar no bar lá e pedir, falar que era o meu nome. Pode mesmo, mano? Como sempre ele chegava, é nóis que tá atrás das brejas. Foi quando ela apareceu, quem não lembra? Era domingo, samba do Renegados. Cada passo dela era um nega apaixonado. Vagabundo é mato, querendo aproximar. O alvo era ele, quem iria imaginar? Linda, sensual, deusa, vampira. Daquelas que só se via nas capas da revista. Ela rajando, ele mirando. Bela donzela, é só o que tá faltando. Não sei dizer, foi rapidão. Os dois sumiu, ninguém viu, também não. Depois daquela noite ele nunca mais voltou. Ela colou, nem conheço. Ela jurou, uns meses, um ano, sei lá quanto tempo. Acharam ele enterrado, com tiro no peito. Desacerto no crime ou com os farda? Só sei dizer que a carne é fraca, se arrasta. O pai e a mãe caiu em depressão. E o irmão dele? Ha, lembra do irmão? Herdou os bens, carro, dinheiro, as armas, as motos, o sangue, o conceito. Sempre impunga, atento, preparado. Clique, clique, pá, em primeiro caso. Maquinado na direta, acelerado. No pó viciado, sempre fazendo estrago. Todo dia tem uma nova donzela. Na base do terror, quer tomar toda a favela. É, mano. Você viu o irmão do mano lá? Tá bonitão no peão, né? É, mano, tá montado. Carro louco, umas motos. É, tio, quem é? Pode crer, mano, ele chegando ali, ó. Puta, mano, não é aquela mina lá daquela mão do samba lá? Que, tio? A mina lá do samba lá? É, tio, daquele dia, daquela cena lá que o maluco sumiu. Olha que fita, hein? Vixe, mano. O irmão do cara tá pegando, mano. Ixi, entendeu nada, hein, puto. Aí, deixa no gelo essas ideias aí, tio. Esse maluco aí é embaçado.